Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Olá, eu sou Baldir, candidato a vereador. Eu tenho um problema de fala. Eu troco o V pelo B e o B pelo V. Mas isso nunca me impediu de beber o que é bom na vida. Sou o candidato dos candidatos. E o que eu proponho é uma bermuta. Amigo candidato, bote em mim que eu boto em você. Combinado? Bote em mim que eu boto em você, tá? Baldir, candidato a vereador. Hoje eu sou Paraíba vendedor de rede. Quero pedir a sua ajuda porque eu quero virar vereador, porque não tá dando movimento e eu não tô conseguindo mais vender rede. E falaram que o salário do vereador é bom. Então eu quero me candidatar aí pra colocar aí meu número à disposição de vocês. Vocês votarem em mim, que eu quero ganhar um salário bom. Quero poder sustentar minha família. E eu prometo que se eu for eleito, eu vou baixar o preço da rede. Vou fazer um precinho bom pra vocês, tá bom? Vote em mim. Me ajude. Dizem. Encerra-se agora o espaço. Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front aí. Valeu. Cada candidato esquisito aqui no nosso show de calouros, né? Digo, horário eleitoral. Ainda bem que é só inserçãozinha curta de 30 segundos, né? Ainda bem.